58 a bordo, altimetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no ITS 6, bom voo. Boa tarde, eu chamei a 6327, informa contando, 6-0. 6327, prossiga. Chamei a 6327, prossiga. Solo, chamei a 6327. Chamei a 6327, eu solo como recebe. Agora sim. Ponto para cópia da operação quando possível, informação está no pare dela. Gente, informa o nível pretendido. Ponto de acionado 01. PQC. Chanel 6327, informa o nível pretendido, para ele. Ok, pode ser o meu, tá ligado? Gente, aguarde cópia, saída prevista da EL. Obrigadão. Torre de Juliette, autorizada a ascensão para 2.500. Tem a separação visual com o gráfico, ainda não, que o mesmo ainda não chamou esse ponto. Do Juliette, controle, mantenha-se em condições visuais a 1.500 pés pelos corredores, altímetro 1.01. Decolar, vento 1.20 graus, 1.4 nós. Taxi Alfa, é partindo da Juliette. A Juliette se mantém inicialmente 2.000, aguardando para a liberação a 2.500. Sobe, mantém 2.000, aguardando para o sangue. 6 Papa Romeu de Novo Barão, fundo 1.510, mantendo separação visual com o tráfego no setor. Pelos corredores, altímetro 1.012, Índia no Vambaral. Quatro, decolado aos 4.2, chame controle 1 na decimal 3, sim, bom voo. 1935, boa tarde. Eu tenho tráfego no momento. Passaria do 2231, direto do 1, desce 3.010. 3.000, cura na proa, 3.1. Controle Salvador, é o Trip 5241, decolou na árvore. Trip 5241, contato radar, sob vigilância, clima nível 200. Pode confirmar para o 5241. contato radar de vigilância, sobe e mantém nível 200. 200, 5241. Trouxenane é 37. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Semana grato, André. Azul 4032, Duna 2000, reporte localizador. Duna 2000, reporta na localizadora, no 012, é o ajuste 32 da Azul. 1649, chame centro Recife em 125, decimal 1. 251, 649, graças. Alfa controle para sequenciamento de tráfego, passa 360 pela via. Passaria do 2231, qual seria a proa ideal para a conquista da presente? Confirme. Para a vitória da conquista, coisas para Montes Claros, qual seria a... 5241. Para a vitória da conquista, qual seria a proa ideal da presente? Aguarde. Identificação 5729, direto bom, fidez para 4000, 1012. 4002, 5729. Alfabeto Juliette, para sequenciamento de tráfego, afaste-se no mantendo o rumo 45 por 2 minutos após o retorno de Paripe. Rumo 0452, após Paripe, Alfabeto Índia, voo e rotatória da presente. Procuras completamente visual com o aeroporto. Bravo Kilo Índia, voo e rotatória da presente. Rotatória, bravo comigo. A ideal para o 5241 seria 255. Instante. Perdão? 255, positivo, está livre, direto, conquista 5241. Direto, entrada, conquista 5241. Azul 4032, passou Duna, completa LS, torre 118, meia dúzia. 1-1-1-8-6-12, é grato, senhor. Ponto final de domingo, código 032. Tem guarda, obrigado, igualmente. 25, coteja. 032, tá a 2 milhas do externo. Presente, Paripe, Juliette. Paripe na presente, ponto de Juliette. Ao trem, livre pouso, pistão no 0, 4032, obrigado. 02 a bordo, altímetro 1012, fracionamento Torre 1 noite, edição 6, bom voo. Passaria do 2231, reautorizado para 2000, direto Duna, altímetro 1012, passaria do... 2000, Duna na proa, 3-1 no centro. Frente, né, 327, aguarde para o pushback, sonamento. Aguarde, 327. Quatro da passaria do razão de subida. 241 da trip corrigindo razão de subida. Está mantendo 1000 no momento. Eficiente. 1925. Delta. Exato, militar. 49 a bordo, 13h40, de autonomia, alternando Salvador. 749 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa no ponto espera Torre. Como no 8 decimal 6, bom voo. Entra Índia Alfa, ponto espera 1186, 35627. Na 25, identifique, direto bom, se vê se mantém a 5.1092. Caso que no Índia, controle, torre 118.62. Torre 118.62, bravo com o Índia. Intercepte a final da 17, quem curte na medida do possível, reporte final de 3 milhas. Cortando para a final da 17, acusaram 3 milhas fora, bravo também. Controle Eco Índia Juliette, para a Paris. Gente, corredor Interlagos, mantendo separação visual com solo, a fazer para Juliette. Gente, corredor Interlagos, mantendo separação. Essa é a solo 50, direito 219 solo. 219 solo, 4032. 2231, na redução para aproximação. 321. 127, livre decolar, 10 graus, 122. 4032, boa tarde. Boa tarde, Azul 4032, táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Alfa informa antes da Juliette, 4032. 627, livre decolar, 120 graus, 102. Livre decolar, 627. Boa tarde, a sua identificação, desce 060, chegada a ponte, voe a Lagoinha. Boa tarde. Não, não, 7, bravo que vem. Passando a zona completa LS, torre 118.62, é bom voo. 18.000, obrigado. É já. Gente, o 4032. 7, obrigado. Boa tarde, vou acabar. Torre Salvador, boa tarde, passarelo 2231, 3 milhas e meia do estado. 6, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. 3, 1, 6. Vitor Juliette, mantenha corredor interlado, torre 118.62. 118.6, torre, é pra Vitor Juliette. Controle Salvador, muito boa tarde, o tempo 5627. 627, boa tarde, direto Jambo, vigilância, sobe 190. Direto Jambo, vigilância, trip 5627, para o 90. Solicita, por gentileza, duas coisas, senhor. Nível 150 e voa direto Aracaju. Ok, reautorizado o 50, mantenha direto Jambo. Gente, o 50 aguardando direto Aracaju, mantendo direto Jambo, trip 5627, obrigado. O Web interceptando o Golf, vê se mantém a 2000, via chegada. Está liberada a restrição em tempo. Sente 2000 via chegada, confirma a restrição em tempo? Sim, está liberada as restrições na carta, ok? Não é onda profissional. Liberada a restrição em tempo, então. Solo ao 54, autorizado o táxi, retorno até seu pátio, a porte de grãos. Autorizado 150, direto Aracaju, trip 5627. Muitíssimo obrigado, senhor. Alô 4032, táxi via Juliette, para o portal número 3, observando o Xanete saindo no táxi. Juliette, gente, aguarde para o pushback 3155. É o Índia no Rambaral? Prossiga, o Índia no Rambaral. Ainda está visual com o alfabeto Juliette à sua direita? Está visual com a cabeceira 17? Ele está visual com o aeródromo, Índia no Rambaral. E esse está presente direto para final da 17, Índia no Rambaral. Está presente direto final, Índia no Rambaral. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo. Ok, ciente, mantendo-se visual 510 e aposto farol da barra. Só 3155 autorizado, chama para o táxi. Autorizado, posicionamento no 3155. Sente manter a posição. Mantendo a posição. 4-0. Leve para 5000 com 10, 1-2, é isso? 0-2-9 na máquina. Termo. 5729, redução 2-0-0 mais. Já está em resenha, 5729. Índia, frequência livre. E 345, boa tarde, essa identificação deve manter 070, chega da bomba. Seu solo ao 57, chama 29, solo. 6327, ele vem decolar, 120 graus, 10 mais. Tudo decolado para você na 327. Alfa Vitor Juliette, teve pouso no 7, Ventura, 20 graus, 122. Dia de pouso, ao 7, Alfa Vitor Juliette. 709, final INS, 5729. Gol 925, autorizado 3000 via BOMF, 10 no 2 no altímetro, gol no 925. 925, 3000, liberada a restrição em pelo. 2 instalador, boa tarde, Papa Romeu, Índia, no Mineral Alfa, saindo da posição Paris, a final da 1 no 7. Sente, Romero Alfa, mantém inicialmente a proa da rotatória aqui, aguardando para final no 7. Mantendo proa da rotatória, Romero Alfa. Paulo Salvador, boa tarde, web 9632 para perfeccionamento, posição 1-0. Autoridade, chama para o táxi. Chamada táxi, 9632. Chama Juliette, gente, aguarde para o ingresso 2231. É 327, decola 59, controle 1935. Agora o controle 1935, Janema 327. Controle Salvador, boa tarde, Oxanem 327, decolou. 627, boa, contato radar direto Leda, vigilância, Oxanem 627. Direto Leda, Oxanem 327. Jogo, localizador, o 579. 729, passando Luna, completa LS, torre 11862, é boa tarde. 18.6, obrigado, 5729. Torre de Salvador, capital baiana, 5729, estabilizado, bastante travado. 5729, 6, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Continua a autorização, 5729. Parou no 4 da remota, observando o Webjet no pushback. Para o táxi, está 3 a 9, tem 182 a bordo, 3 horas e 50 perna galeão. Nós vai ter um tráfego se aproximando da sua esquerda na pista no 7, mas pela performance e velocidade não interfere na sua aproximação, querido pouso. Tem repouso, tem 0 1, autorizado o retorno até o pátio 4, vai estacionar para ser servido, Juliette. Segundo, chame agora centro Recife em 126 decimal 0, boa tarde. Recife 1260, 5241, uma boa tarde. Gente, a Tango autorizado, Serra November Eco Yankee, nível 040, saída Arbor após DCT. Decola da 17 curva direita, controle 119 decimal 35, aciona 5046, coteja. 1260. Correto, então há pessoas a bordo. Gente, é o único a bordo, altímetro 1012, para acionamento, chame torre 118, sinal 6, bom gol. Saída prevista, Momo, transição FOC, aguarde cópia. Salvador, boa tarde, Oceanair 6321, informação Tango, autorização para Brasília 340. Gente, saída prevista, Arbor, aguarde cópia, o 6321. Você já confirmou a saída? Arbor, Elefa, Ocito. Arbor, gente, eu, 6321. Paulo Web 9632 para o táxi 144, 3 horas galeão. Ponto 0-0, pronto, já vou entrar para a final. 1-0-2, táxi via Índia Alfa no Ponte Espera Torre 1-8, decimal 6, bom voo. Índia Alfa no Ponte Espera 18-6, obrigado, boa tarde, 9632. Do 3155. P314, autorizado Petrolina, nível 340, via Upper Zulu 20. Saída Momo, transição Floto. Decola da 10, curva esquerda, controle 119 decimal 35, aciona 5063, coteja. Cotejamento correto, chamfera, pushback, sonamento. Então 94001, desse mantenha 3.1012. 9401, destino 3. Gol no 075, aciona identificação DF050, chegada a Mag. Gol 1075. A mensagem foi interpostada pro gol no 075. Queria confirmar? 050, chegada a Mag. Gol no 075. Para o 050, no perfil da Mag. Autoriza pro WhatsApp pro gol no 075. Negativo número 4 na sequência. Controle Salvador, Ocean Air 6327, solicita nível final 180, parelhão. Ok, 180, ciente, submantenha. Subi para 180, 6327. Salvador, Ocean Air 6327, vai 0, 70. Mesmo passivo, controle desse, mantém 4.000, ajustado 1.012 na última. Deve 4.000, cumpri 12, está no passivo. Sinal 25 de Bipons, 120 graus, 10 baixo. Bipons, sinal 2. É. 3155, decolou 06, controle de lá 35. Controle de lá 35, boa, 3155. Sou Salvador, muito boa tarde, web 9632, depois que mandou o ponto, espera pronto. Faz 3, 37 danado. Correto. Então vai alinhar e manter aguardando o pistadinho para iniciar a corrida. Vai tráfego ali, mantenha 9638. Então 9401, direita, Duna, desce para 3.000, reporte localizador. Direto Duna, para 3.000, San 3, 9401. San 3155, contato radar de direto Leda, sobe 340, vigilância. Sada 340, voa direto Leda, San 3155. 5627, chame Recife, é 12545, boa tarde. 35627, chama Recife, é 12545. 12545, Recife, é 35627, obrigado, senhor. Boa tarde, bom trabalho. Tome. Bono 755, completa LS, torre 118612, 1755. Obrigado. Esse pátio principal, né? Negativo, posição 7 do pátio 3. Ah, então tá bom, pátio 3, não tem danado. M. Gol 17, final da 10. Isso aqui, aguarde a autorização de pouso. Guarda. Problema. Obrigado. O 9638 deve decolar, 120 graus, 129. Muito obrigado. Sete. Já para ingresso na 17. Localizador está 9401, visual. Rede livre, LS, aguarde transferência.